Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Ligue tudo. Saiba mais em r6living.pt. No dia seguinte ao dia da Festa da Liberdade, que chegou a Portugal há 45 anos, fica a sensação que passou o dia, passou a rumaria. Um pouco como nos sentimos no dia 26 de dezembro ou no dia a seguir ao Dia Mundial dos Direitos Humanos. De tantos dias do Somos Livres, parece um banal adquirido viver em liberdade. É esse o grande risco. Não faltam exemplos, não faltam por aí cada vez mais exemplos de que não é bem assim. Não é nada assim. Talvez o dia seguinte seja uma boa oportunidade para tomar conhecimento do que significa viver sem liberdade. Nem que seja por uma única vez. Talvez desta vez valha a pena ir ao Facebook, à página do Cash Resto Zero, e ler as pequenas grandes histórias protagonizadas por Humberto Delgado, Tomás da Fonseca e por Inácio, da autoria do historiador Luís Turgal. Depois de ler, engolimos em seco e parece ser necessário usar o lugar comum do Natal. O Dia da Liberdade é todos os dias. Bom fim de semana. Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Ligue tudo. Saiba mais em r6living.pt.